O capuz vermelho possui um impulsionador de chute do Robin, podendo ser usado em combate para derrubar oponentes e em predador para tirar capangas das passarelas. Uma granada atordoante, que deixa o oponente no estado idêntico ao uso de atordoação, mas nesse caso pode ser realizado à distância. E pistolas duplas que podem matar qualquer oponente instantaneamente. Mas em predador, elas fazem barulho no processo. Mas mesmo assim, é o aparelho mais roubado do jogo por ter usabilidade infinita. Uma particularidade dele é que todos os nocautes, tanto em combate quanto em predador, são letais, já que o personagem não possui o código de honra da Bat-Família. O que é um detalhe muito bom porque combina com a personalidade do personagem e faz ele ser diferente dos demais. Em trajes alternativos, para a tristeza dos jogadores, só existe o traje alternativo do Cavaleiro de Arkham. E nem mesmo o traje Capuz Vermelho que aparece na campanha principal é um traje que pode ser usado nos mapas de realidade aumentada. No episódio de Arkham dele, a história se passa depois do final da história de Arkham Knight, e Jason, agora com o capuz vermelho, decide ir atrás do Máscara Negra. É uma história sem muito desenvolvimento, mas o vilão como chefe enfrentável é minimamente interessante, e com uma conclusão da história bem aliada com o personagem do capuz.